Olá, eu sou a Ruth. Olá, eu sou a Margarida e nós somos as empresárias à beira de um ataque de nervos. Hoje temos aqui uma convidada especial. É a Carla Ferreira. Obrigada, Carla, por teres aceito o nosso convite. Olá, obrigada. Bem-vinda. Obrigada, obrigada. Obrigada. Aqui mais um dia, mais um episódio, mais um grupo de mulheres empresárias. Que tem muitos dias também à beira de ataque de nervos, não é? Muitos. Muitos. Muitos. Mas já vamos falar sobre os nossos ataques Exato, de nervos. Exato, já lá vamos. Para quem não conhece a Carla é uma empreendedora, uma empresária, com uma vasta experiência em vários ramos de negócio e também na liderança e na gestão de equipas. E se calhar eu ia começar já aqui por esta parte que eu te ouço falar tanto nos teus vídeos, eu acho que é super importante. Que é a diferença que tanto se fala hoje, mas eu acho que não chegamos lá com muita facilidade. Na liderança, entre um líder e um chefe, qual é esta diferença que nós podemos... Okay. E se quiseres, também nós fazemos esta breve apresentação, mas se quiseres, apresenta-te um Exatamente. Pouco, nem toda okay. a gente que nos está Exatamente. A ver e ouvir te conhece, e acho que se calhar podes fazer assim uma apresentação breve do que é que tu fazes, pelo menos um bocadinho. Ok. Então, eu acho que nesta apresentação é importante dizer que a Carla é uma menina, ou era uma menina que desde pequena sempre tinha um sonho, e na altura não era um sonho assim, se calhar tão ambicioso, sempre quis ser professora. Okay. Eu digo isto muitas vezes, porque eu já nasci numa família, posso dizer, o meu pai já era empresário, mas eu gostava muito da área social, sempre gostei muito de pessoas, e tinha o sonho de ser professora. Na altura, ser professora, não é? Eu tenho, posso dizer a minha idade, mas eu nasci em 70 e picos. Portanto, na altura, a única profissão que existia para transmitir, para ensinar e que nós conhecíamos era ser professora. Hoje já temos muitos conceitos diferentes, mas sempre tive esse sonho. Então, quando chegou a altura de eu escolher o meu caminho, não é? Uma família de empresários e empreendedores, naturalmente, até gostavam que eu tivesse seguido uma área mais ver gestão, mas eu segui a área social, segui sociologia e curiosamente foi aí que eu comecei. Eu comecei a fazer o quê? A dar aulas. Muito bem, eu não conhecia essa tua história. Que engraçado que temos também muitas coisas em comum. Também nasci numa família de empreendedores, mas também quis fugir a isso. Fui para a área do social, também da informação e adoro. E acabamos depois sempre nos encontrar no meio destas duas Sim. coisas. Pessoas e gestão, eu acho que está sempre ligado, mas... E é curioso porque... Eu costumo dizer que a vida, não é? A vida faz-nos sempre encontrar aquilo que é importante. E durante muito tempo eu comecei na área do ensino, eu comecei a dar história e português a miúdos do quinto ano, depois entretanto percebi que realmente o que eu gostava mais era desenvolver as pessoas e portanto começou a surgir a área da formação de adultos e foi aí que eu comecei a perceber, espera lá, eu posso dar mais, isto para dizer que às vezes nós, os nossos sonhos também vão ganhando algum significado, sim, não sim. é? Se quando eu era pequenina via o professor, depois comecei a ver, não, eu posso dar mais, eu posso fazer mais. Olha lá que há mais coisas, não é? Há mais coisas. Vamos ajustando o nosso sonho, não é? E eu tinha duas coisas, tinha esse gosto, essa paixão por transmitir, tinha a paixão por pessoas e tinha uma experiência numa área industrial, porque desde pequenina que eu ajudava a minha família. A minha família tem uma empresa, começou com uma empresa de moldes, hoje somos um grupo, temos quatro, mas eu comecei naquelas coisas mais básicas, não era? Que era fazer as faturas, porque o meu pai tinha uma letra muito feia, naquela altura ainda se faziam à mão, e a conhecer esse mundo mais industrial das empresas, um mundo muito masculino. Eu posso dizer que naquela altura... Imagino. Sim, na minha empresa eu era a única menina, porque ainda nem sequer havia aquela parte dos escritórios, o que se valorizava era a produção. E eu ia entregar peças e ia fazer esse trabalho num, e então muito, na indústria, não é? Na indústria, muito, muito, mas ainda hoje é? Sim, muito masculino, que me fez abrir aqui um conhecimento, uhum, para depois aplicar. Isto para dizer, para chegar àquilo que eu faço, não é? Este meu caminho não apareceu assim do nada, não é? Claro. Eu comecei, como todas as pessoas, a começar por aquilo que eu gostava, mas a desenvolver muitas coisas para hoje, na realidade, fazer o que mais gosto, que é desenvolver talentos que muitas vezes estão escondidos, equipas a trabalhar melhor, e por isso trabalho muito nesta área da liderança e da comunicação, numa perspectiva que eu acredito que é a perspectiva transformadora do futuro, e daquilo que nós queremos para as pessoas, porque o mundo da liderança, e nós sabemos, às vezes ainda cabe muito pouco desta sensibilidade nossa, de mulheres, que temos que conciliar muitas coisas, que temos que fazer muitas coisas. Pois é. E não é simples nem fácil, isto é uma organização gigante, não é? Porque temos aqui duas coisas em paralelo, é a nossa parte profissional, é a nossa vida pessoal, e não é fácil para nós mulheres conseguirmos muitas vezes conciliar esta parte dos horários e da maternidade e de... É mais desafiante ser empresário e acrescentar o facto de ser mulher. Eu acho que, sem dúvida, é mais desafiante. É desafiante, e às vezes é a responsabilidade que nós temos das nossas escolhas, não é? Parece que um homem pode escolher... Não fica mal, não é? Pode escolher estar no trabalho e não dar tanto à família, mas nós sentimos sempre... A abandonar, não é? Sim, que se fazemos uma coisa, abandonamos outra, não é? Se não damos tudo como líderes, também não estamos a ser suficientemente boas nessa área. E essa gestão, esse equilíbrio, que eu digo sempre, a nossa gestão e o nosso equilíbrio, e a parte da liderança começa sempre por nós. Antes de começar, antes de nós passarmos para o outro, antes de nós passarmos para a nossa equipa, começa sempre por nós. Ainda esta semana dizia isso, que eu acredito que a nossa equipa é o reflexo da nossa liderança. Exatamente. Sem dúvida nenhuma. E, portanto, se nós não tivermos esta questão da liderança e da autoliderança muito bem resolvida connosco, e não souberes quais são os teus valores, por onde é que tu vais guiar, o que é que tu queres, quem é que tu queres ter ao teu lado... É muito desafiante. E se este resto corre bem. Uma coisa muito interessante: a autoliderança. Por acaso eu não, se calhar nunca tinha ouvido esse conceito, não é? Mas liderar passa a própria muito, vida. Porque também se fala muito de autoestima, autocontrolo, mas realmente eu agora puseste-me a pensar, autoliderança, e é verdade, temos que nos conseguir liderar a nós para conseguir liderar os outros. É a nossa liderança, não é? Estarmos bem, obviamente, mas é a capacidade de liderar. Também temos que nos saber liderar a nós, super interessante. Sabes, Margarida, que na minha vida eu sempre tive muito presente uma coisa, que é congruência. Por exemplo, eu comecei a dar formação na área, muito na área de comunicação, trabalho em equipa, e havia uma área que muito me pediam, que era a gestão do tempo. E eu ainda fiz umas formações dessas. Gestão do tempo. E sabes que eu nunca dei gestão do tempo. E sabem porquê é que eu nunca dei gestão de tempo? Não é que não soubesse os princípios da gestão de tempo ou como, mas na realidade era algo na minha vida que eu não conseguia fazer. Eu não conseguia gerir bem o meu tempo. Então, se eu não conseguia gerir bem o meu tempo, como é que eu ia para uma equipa dizer-lhes como é que podiam gerir? Eu não sentia congruência. Exatamente. E na liderança passa-se exatamente o mesmo, não é? Quando nós não conseguimos... Não é? Ter autoliderança, não é? Quando nós não conseguimos liderar na nossa vida e perceber o que é importante, o que é que nós temos que fazer, nós também não conseguimos passar isso para a equipe. É tal verdade, não é? Que está presente aqui em todas as nossas conversas e na nossa base. É verdade, porque aí está, se não formos coerentes com o que acreditamos ou o que gostamos, depois também não podemos estar a passar essa mensagem. Ou podemos passar, mas não vai passar. É fake, e é não uma vai... mensagem fake, não é? Exato. E o resultado não vai ser bom, não porque, é? Porque o que nós hoje mais vimos são chavões de liderança, são coisas que na realidade são muito bonitas, mas depois, quando nós começamos a implementar, às vezes ficamos mesmo à beira de um ataque de nervos, não é? Porque não é fácil, porque em cada escolha, eu digo isto muitas vezes, em cada escolha que tu fazes, não é? Se tu dizes sim a uma coisa, tu estás a dizer não a outra. Exato. E isto é para nós e é para todas as pessoas que estão a trabalhar connosco. Então, há pouco falaste na gestão do tempo e muito também nós ouvimos que existem N formações sobre gestão do tempo. Esta gestão do tempo, na minha ótica, e queria partilhar isto contigo para ver se te faz sentido, não é mais nem menos do que uma autoliderança. Então, escolhas que tu fazes, não é? A gestão do teu tempo, és tu que sabes como fazê-la. Eu diria mais que a gestão do tempo começa em algo até mais básico, mas mais profundo, que é o autoconhecimento. Uhum. A maioria das pessoas e dos líderes foge muito do autoconhecimento. Foge muito de olhar para dentro. Porque olhar para dentro às vezes parece que... Às vezes dói, não é? Pronto, dói, não é? Nós vamos nos encontrar realmente com aquilo que não podemos culpar ninguém, porque é aquilo que está lá dentro. E o autoconhecimento é o primeiro passo para tu começares a definir exatamente aquilo que é importante para ti. E quando tu defines o que é importante para ti, então tu consegues começar a aplicar o teu tempo naquilo que é importante. Não é? Eu sou, no Enneagrama, sou um tipo 3, não é? Os tipo 3 são muito... São brutais. Sim, mas... Eu não sou tipo 3. Mas eu tenho ali uma zinha de 2, que é assim... É um ascendente, faço muitas coisas pelos outros. Não é? Faço muitas coisas pelos outros. Eu faço mais pelos outros do que às vezes por mim própria. E isso às vezes na gestão do tempo não é um princípio bom, não é? Portanto, sempre. Se tu tens marcado ir ao ginásio e depois, ai, não vou porque entretanto houve um cliente que me pediu aqui qualquer coisa e tenho que fazer. Pronto, isso lá está. Portanto, tu tens que conhecer muito bem e tens que começar a definir aquilo que é importante para ti, que te faz bem. Para, priorizas, não é? Sim, no para fundo. Que depois estejas bem nas diferentes áreas. Áreas de todas as áreas, áreas da vida, né? Seja a empresarial e a pessoal, sem pessoal, dúvida. A familiar. E tu não acho que não se consegue dividir as duas, não é? É uma vida só, ponto. E tu não achas que por exemplo, este autoconhecimento que faz parte da liderança, que deverá fazer parte de qualquer pessoa, este autoconhecimento... Quando as pessoas não chegam a ele com facilidade, isto poderá ser porque vão se sentir mais vulneráveis? Existe aqui um medo da vulnerabilidade, não é? Por não procurarem o acesso ao autoconhecimento, irá torná-los vulneráveis em algumas áreas da vida deles, não é? Sim, às vezes é encontrarmos o nosso lado escuro. Sim, as sombras. Encontrarmos o nosso lado escuro. Vou partilhar aqui uma história que foi... Por favor. Aliás, vou partilhar duas, mas a primeira... O meu primeiro exemplo de autoconhecimento foi a primeira vez que fiz um teste, o DISC. Fiz o DISC e o DISC deu um relatório enorme. E houve lá uma parte no relatório que dizia do género: a Carla gosta de ouvir as outras pessoas desde que a sua opinião prevaleça. Eu disse, isto é verdade. E outra parte que dizia que quando vai para uma reunião já vai com a ideia feita e manipula os outros. Na realidade, ouve os outros, mas só para... Mas a ideia, a decisão já está tomada. E eu, na altura, eu disse, não sou eu. Ficaste ofendidíssima. Não, teste, é? Isto não sou eu. Isto é o que a maior parte das pessoas faz. Quando assim, bate de encontro com uma coisa que diz, não sou nada disto. Não é? Claro. Mas depois, não é? Mas depois, se tu tiveres a capacidade de ir pensar um bocadinho. Os nossos encontros sozinhos. Sim, os nossos encontros, e quiseres, vais perceber, se calhar é assim. Se calhar é isto. A capacidade e a humildade, não é? Se calhar. Nos reconhecermos aí. Se calhar é isto, não é? E isto é o que nos faz, é o que nos faz mudar. Exato. É o que nos faz evoluir. É o que nos faz fazer diferente. Eu digo, na liderança não há receitas mágicas, digo sempre isto. E normalmente todos os desafios da liderança se resolvem com o próprio líder. Uhum. É mesmo. Não há aquelas os 5 passos mágicos para... Não. Aliás, não há receitas rápidas para nada no mundo dos empreendedores, dos negócios. Não há. Eu acho que mesmo na minha área, e eu trabalho com líderes, não sei, trabalho há mais de 20 anos com equipas, não é? E na realidade o que é que eu faço? É pôr as equipas, não é, a trabalhar bem e os líderes a escolherem pessoas certas, não é, a terem uma liderança mais inspiradora. E nós achamos que às vezes quando estamos a fazer este trabalho, não é, achamos que estamos, que aquilo que nós, como somos especialistas, que estamos a fazer, não é? Nós temos que ser uma referência e, portanto, temos que ser uma referência. E o ano passado, eu partilhei já esta história e a Ruth conhece-a. O ano passado houve um momento na minha liderança e numa das empresas que é aquela que eu tenho mais carinho e que tenho as pessoas... Mais estima. Mais sim, porque é esta, é o fator H. Apesar de ser, nós trabalhamos com pessoas, nós formamos os líderes, e nesta empresa eu não tenho uma equipa muito grande, tenho uma equipa pequenina, mas de repente duas pessoas da minha equipa, e na altura eu tinha 4, duas pessoas da minha equipa, as mais importantes, chegaram ao pé de mim e disseram: nós vamos embora, vamos para outro projeto. E naquela altura, além do impacto que aquilo te dá, não é, em termos de o que é que eu vou fazer se é estas pessoas, tu colocas em causa tudo aquilo que tu és. Então, exato. Então, se eu ando aqui todos os dias, não é, a trabalhar equipas, para as pessoas terem as melhores equipas, para os líderes não verem os seus talentos irem para o outro lado, como é que de repente duas pessoas da minha equipa, tipo, na altura eu pensei, me abandonam? É. O que é que faltou na minha? O que é que faltou? Onde é que falhei? Assim, não é? O que é que falhou? A primeira grande é tu sentires uma revolta enorme e dizeres: bem, estas pessoas, que falta de gratidão e tudo o que eu fiz, traidoras. É isto que nós sentimos, não é? Como é que foi possível? Mas depois, e aqui vem o autoconhecimento, não é? Tu sentas-te contigo, não é? Que giro, tu usas essa expressão. Tu sentas-te contigo e percebes que aquilo que tu estás a sentir, não é? É aquilo que está dentro de ti. Portanto, e na altura eu penso, como é que eu não vi isto? Como é que, o que é que eu podia ter feito que não fiz? E isso foi para mim um momento de perceber que, ok, há momentos na nossa vida que nós chegamos a esta, à beira de um ataque de nervos, não é? Ou mesmo com um ataque profundo de nervos, e te fazem ir exatamente para o lugar onde tu precisas de ir. Exatamente. Não é? Levam-te lá. E eu naquela altura parei, e hoje eu olho para a minha equipa, e não passou assim tanto tempo, não é? Já refiz a equipa toda, e eu percebi porque é que aconteceu. E eu percebi quais foram as mudanças que eu tinha que fazer, e que realmente, se não tivesse feito, se não tivesse sido aquele episódio tão drástico, sim, eu nunca as teria feito. Exato. Porque não tinham permitido sair da minha zona de conforto para as ter feito. Exato, mas sabes que, e por isso é que nós também achámos importante fazer aqui este espaço e criar este espaço, porque... não há, há muita formação académica e formações a decorrer, não é? Mas digamos assim, E há formações de líderes, mas há coisas que nós vamos aprendendo com o caminho, não é? Experiência, todos com a nossa experiência. Porque há situações que não são previsíveis ou que são num momento... E que não há receitas mágicas. Não, exato, por e isso... é o seu tempo e é a experiência depois que nos leva. E aí é essa capacidade desse também autoconhecimento, que eu acho que é diferenciador, que depois nos leva à capacidade de compreender melhor cada situação e fazer dela o melhor. E avaliá-la também, perceber quanto tempo é que nós queremos permanecer ali. Exato. E o que é que... Não é? E uma vez mais vamos para a prioridade, não é? E perceber, e o que é que eu quero daqui para a frente? Não é? E nós às vezes, nesta parte da liderança, a liderança é muito solitária. Nós unimos-nos com essa dor. Sim, por essa exatamente. Dor. E isto surgiu por esta dor. Não é? Porque nós também somos de áreas completamente diferentes e conhecemos diferentes, mas ao fim e ao cabo também trabalhamos para pessoas. Exatamente. Chegámos também a essa conclusão que servimos pessoas. Mas é um bocadinho essa busca deste caminho tão solitário que é às vezes ser empresário. Porque não, nós não falamos só de números, não é sobre esse tipo de conversas, só de faturas, não é essa questão, mas é estas tais dores do caminho, dos processos, de como é que nós podemos lidar com isto. É tu sentires que nesse caminho, eu digo isto muitas vezes, neste caminho nós termos a responsabilidade imensa de liderar e daquelas pessoas que estão connosco, foram elas que nos escolheram. Quer dizer, às vezes nós dizemos, nós escolhemos, fazemos. Não, foram elas que nos escolheram, na realidade, não é? Sim. Se elas nos escolheram, que tenha sido pelos melhores motivos de nos terem escolhido. E nesse caminho, nós percebermos que no nosso. Elas vão entrar e sair, mas quando saírem, nós fizemos um trabalho. Um trabalho com sentido, que não foi só para o nosso negócio, mas foi um trabalho para melhorar as pessoas, para melhorar a sociedade, para melhorar, não é? Não sem só dúvida. O nosso lugar, mas o lugar de todas as pessoas que estão, à nossa volta. É dar um sentido. Sim, porque as nossas equipas trabalham connosco dias inteiros, não é? Semanas, anos inteiros, fazem parte dos nossos projetos, fazem parte das nossas vidas e nós fazemos da vida delas, não só também no seu dia-a-dia, como também o que isso as leva a proporcionar, a evoluir, etc., não é? Por isso é que eu digo muitas vezes que o trabalho de ser líder, a maior importância é nós fazermos esse trabalho de desenvolver as pessoas, desenvolver... E, na realidade, de as levar até ao nível mais próximo do seu sonho, não é? Porque quando nós, não é? Quando eu tenho esta empresa e quero dizer... Eu tenho um sonho, não é? Claro. A minha empresa é também o meu sonho, não é? Mas as pessoas que trabalham comigo também têm sonhos, não é? Claro. E é nós também tentarmos... Perceber quais podemos, são os sonhos e como é que eles podem ser realizados e dar-lhes como é que podemos ajudá-los a realizar os sonhos, não é? Dar-lhes ferramentas para as próprias. Eu tento trabalhar muito isso também na minha equipa, dar-lhes ferramentas para as pessoas também evoluírem da forma como pensam, a forma como estão na vida, oportunidades diferentes de ver e de sentir as coisas. E para isso, nós temos que viver isso, não é? Exatamente. Temos que viver isso. É. Um líder tem que ter, não é? Eu digo muitas vezes, não é? Porque é que eu estou aqui convosco hoje, não é? Porque é que nós estamos a fazer isto? Porque é que estamos a ter esta conversa? Porque nós temos um mindset de partilha, de criar contacto, que é muito importante. Isto a propósito ainda da liderança solitária, porque se cada uma de nós se fechasse no seu cantinho, não é? E guardasse os seus pequenos segredos, que na realidade não são segredos, para não os partilhasse, não é? Nós não crescíamos, não é? Nós faríamos as coisas da mesma forma. E é isto que nós também temos que partilhar com as pessoas que trabalham connosco. E cada vez mais existe este sentido de partilha, porque... Sabes, eu acho que isto, e tu és da área de sociologia, certamente traz esta visão mais profunda. Eu acho que isto foi muito um bocadinho da nossa história. O empreendedorismo hoje é solitário porque tu não podias partilhar com medo de te roubarem as ideias de negócio, claro, né? Claro. E então isto foi criando aqui um certo misticismo em torno disto. Eu não posso partilhar com ninguém porque senão rouba uma ideia de negócio. E eu pego tudo. E aquela ideia muito de concorrência, não é? Sim, de concorrência. Eu tenho que fazer, eu tenho que ser melhor que a concorrência. Não, sim. Tens que ser melhor todos os dias. Sim, exatamente. Também ouvimos muitas vezes que, claro, temos de saber o que é que existe no mercado e conhecer, obviamente. Mas eu sou completamente da opinião de que não se deve seguir. Eu evito o máximo seguir... Porque quero fazer o meu caminho, não estou aqui para fazer o caminho dos outros, quero estar no meu caminho, quero ver o que é que de melhor eu posso servir, o que é que eu posso melhorar e focar-me mais em mim do que propriamente estar a perder tempo e energia focada no que é que os outros estão a fazer. Claro, temos que saber o que é que o problema é que esse tempo chega muito, não é muito tarde, mas chega ao fim de uns bons anos. Exato, não chega logo esse tema. Quando nós começamos a empreender, nós estamos focados mais nos negócios dos outros do que propriamente nos nossos. A minha experiência foi assim. Eu estava focada naquilo que estava à minha volta. Sim, é verdade. Sim. Eu percebo, mas eu hoje costumo dizer que as coisas chegam quando têm que chegar. Sim. Uhum. E a beleza do caminho é muito importante, não é? Se tivesse sido tudo perfeito, hoje nós não estávamos aqui a conversar, não sentíamos essa necessidade. Exato. Portanto, nós tivemos que passar por coisas. Não é? Ontem eu estava a ter essa conversa com a minha equipa porque estavam a dizer se eu gostava de ser mais nova, se gostava de ter outra idade, se gostava de voltar aos 20 anos. E eu pensei, aos 20 não, mas se calhar aos 40. E depois pensei, saber o que sei hoje. Mas 40 tenho eu. Mas tenho. Se 40 tenho eu hoje, pensou a Carla. Sim, mas eu tenho 51. E pensar assim, a minha evolução dos 40 para os 51, aquilo que eu sei hoje aos 51, eu só sei porque passei pelas coisas. Exatamente, porque aos 40 não tinha essa experiência desses anos. É querer expressar, não é? E tu tens que passar pelas coisas. E digo isto muitas vezes, mesmo a propósito do autoconhecimento, há pessoas que nunca vão passar. Claro. Sim. Que não querem passar, pelo menos. E depois a vida vai nos obrigando, não é? É um bocadinho. Uhum. Podes aprender à primeira, podes aprender à segunda. Olha, estás a dizer isso. Eu vivi nessa luta ainda um bom tempo. Que as coisas apareciam para o autoconhecimento e eu descartava. Sou racional, pragmática, não é? Exato. O mundo dos negócios tem que ser assim. Pragmático. E eu descartava completamente, até que, por obra do destino, apareceu à frente e não havia grandes recusas na altura e olha, bora lá. Mas foi quando foi. Isso acontece no mundo dos negócios, na nossa vida, não é? Porque é que nós estamos sempre a repetir e estamos sempre a dizer isto voltou a acontecer, não é? Eu digo muitas vezes, porque é que tu não aprendeste que já devias ter aprendido, não é? Porque a vida te está a dar outra oportunidade de aprender, não é? Eu costumo sempre dizer, dá-te uma primeira oportunidade, dá uma segunda e vai dando situações que são mais dolorosas e que são mais difíceis de gerir. Exatamente. E que te obrigam mesmo, ou é ou não é, porque é que tantas pessoas, não é, mudam a sua vida quando têm uma doença. Porquê que não mudaram antes? Exatamente. Foi aquele momento que as fez refletir e ir... Fez profundamente na dor. O que é essencial? Na dor, sentir. E isto eu não sou apologista, que temos que ter dor para mudar as coisas. Não sou apologista. Eu estou sempre a repetir isso. Ninguém precisa de chegar ao limite para mudar, não é? Ou para alterar os comportamentos ou fazer um caminho diferente. Eu acho que ainda estamos muito focados nisto, porque efetivamente são estes abanões também que nos dão, que fazem com que esta mudança seja mais imediata. Mas no entanto, vocês estão a olhar para isto. Mas no entanto, há aqui, não é necessário chegar a estes limites. Podemos trabalhar porque há estes empurrõezinhos que nós vamos recebendo ao longo do caminho. Mas eu também acho que o facto de às vezes este autoconhecimento, a maneira como é comunicado, muitas vezes hoje em dia, seja pelas redes, pelo meio digital... Ai, tanta banha, não é? Sim. Que leva às vezes algumas pessoas que até poderiam estar um bocadinho disponíveis para se desenvolver um pouco mais, mas não têm esse conhecimento ou essa capacidade. Eu acho que às vezes há... E, o facto de positivo de haver mais oferta, É mais fácil do que há 10 anos, claro, tu arranjares alguma forma de promoveres o teu autoconhecimento, trabalhares um bocadinho o teu interior. Hoje em dia tu tens mais acesso e mais oferta, mas também tens a mais de bom, também tens a mais de mau. Eu acho que isso às vezes afasta algumas pessoas mais céticas. É preciso, como em tudo na vida, é preciso tu distinguires aquilo que é para ti e aquilo que não é para ti, não é? Uhum. E isso também é o primeiro passo do autoconhecimento, é perceberes isso, não é? Perceberes o que é que te serve e o que é que não te serve. E isto hoje não é só no autoconhecimento, em todas as áreas nós temos tudo de bom e de menos bom, não é? Portanto, temos que perceber, temos que tirar e temos que. Nem tudo do autoconhecimento e dos chavões são autoconhecimento. Para mim, é tu teres a capacidade, não é? De refletir, de conhecer. É íntimo, é profundo. É não teres medo de estar contigo, de pensar contigo. Às vezes descrever aquelas coisas que tu estás a sentir e que... Será que eu sou assim? Será que eu sou assim? Isto é bom sentir isto, não é? Não é? Eu não posso estar frágil daquela... está-me a doer muito, mas eu tenho que ser forte, não posso mostrar isto. Há momentos em que nós temos... E levando isto para o lado dos empresários, é mesmo isto, é normal? Há dias bons, há dias que temos capacidade e força para... tudo e mais alguma coisa, e há dias que não nos apetece e achamos que não está tudo bem. E a liderança é isso mesmo. Exato. E voltando um bocadinho, se calhar, à primeira questão, diziam assim, qual é a grande diferença então? Por acaso ia voltar a ela. Entre um líder e um chefe. E eu digo muitas vezes, as pessoas confundem muito, mas um chefe, na realidade, até pode gerir trabalho e pessoas. Um líder desenvolve-as, é diferente. Aposta nelas. Desenvolve-as, aposta nelas. Acredita. Olha para elas. Vês como um todo, não é? Isso. A diferença, eu acho, de um líder é olhar para aquela pessoa e não só ver a sua função. É conseguir olhar para elas como um todo, não é? É ver e proporcionar que aquela pessoa vá mais longe, não é? Esta semana, a propósito ainda do jogo de Portugal, houve muitas pessoas da liderança que falaram numa coisa muito importante naquele momento em que o Cristiano Ronaldo não marcou e passou a bola. Não sei se foi propositado ou não, ou se foi só... Mas, na realidade, esse ângulo é muito bem visto, que é, ok, ele... É o que nós podemos marcar golo, temos tudo para fazer, para brilhar, mas damos oportunidade a alguém da nossa equipa, não é? Que sabemos que tem potencialidade para essa pessoa brilhar. É assim que os líderes desenvolvem novos líderes, fazem brilhar outras pessoas. E, portanto, é preciso olhar para a pessoa como um todo. E dar àquela pessoa também aquela nova experiência, não é? Criar-lhes mindset para isso. Exatamente. Porque... nem todas as pessoas, às vezes, têm a mesma oportunidade que, se calhar, cada uma de nós teve, não é? Exatamente. Nós estávamos a falar. Sem dúvida. Eu nasci num contexto... A minha família era uma família muito humilde, eu lembro-me perfeitamente, até o meu pai decidir ser empreendedor. Mas nessa altura eu já tinha 6, 7 anos, que ele era um operário fabril. E às vezes perceber... que nesse empreendedorismo, não é? Que nós podemos olhar para isso, não é? E transformar pessoas. Isso é muito importante. Pois é. Olha que coragem que o teu pai teve já depois, em tempos que não eram, não existia nenhum terço destas das oportunidades que existem hoje. Sim, tomado essa... Sabes que... outra pequena história que eu às vezes penso, isto inspira-me muito todos os dias, principalmente porque nós às vezes não temos, não é só com as pessoas, mas também até com aquilo que nós fazemos, com os nossos clientes, não temos os resultados que esperamos, não achamos que não conseguimos chegar às frustrações. Às vezes uma frustração, não é? Pronto, claro. Exato. Fizemos tudo, estamos a fazer tudo, porque é que isto não correu bem? E eu penso muito no meu pai há 50 anos. Meu pai há 50 anos. Decidiu abandonar o seu trabalho fixo, uma coisa fixa, não é? Comprar uma máquina com um empréstimo, pôr lá na garagem de casa, não é? E vou-vos dizer, não é? Se alguém for ao mapa, não é? Aquilo é numa aldeia que se chama Porto Carro, lá nos confins de uma freguesia de Maceira, distrito de Leiria. Se forem ver, veem mesmo que aquilo é no meio do nada. E às vezes penso, muitas vezes, na altura não havia internet, nem telemóveis. Não havia nada. Ele pegava no seu carrinho, não é? Ia bater às portas, às empresas, pedir o trabalho. E isto é uma das coisas que hoje, às vezes, nós pensamos. E, eu não consegui isto. Nós hoje temos tudo para... Não tive meios para desenvolver isto, não é? Isto, e nem todas as pessoas têm em casa... Um exemplo deste, não é? Isto quando digo. Sim. E ter estes exemplos. Aquela velha frase do faz mais quem quer do que quem pode, não é? há pessoas, às vezes, na nossa equipa que têm potencialidade, mas que ninguém lhes mostrou esse caminho. É? Ninguém lhes mostrou esse caminho. Sim. A maioria das pessoas, não é? Ainda vem muito a nossa mentalidade, principalmente no nosso país, é. Não podes arriscar, atenção, não podes fazer este trabalhinho. Claro. Não vais 5, estás descansado, um mesinho de férias. E quem tem colaboradores com essa mentalidade recebe isso. Tranquilo. Olha, eu fico muito orgulhosa da minha equipa porque conseguimos juntas também evoluir um pouco e mudar o mindset. E fico mesmo muito contente porque há bocado estavas a falar nisto e depois não te quis interromper porque eu fico super feliz quando ela já supera o mestre. Portanto, há tarefas e havia coisas que sempre passaram por mim, que eu fazia e que elas agora fazem melhor do que eu. E que eu vou fazer, olha, eu já não sei fazer. E portanto, é isso mesmo. Conseguirmos ir dando outras capacidades e as pessoas as abraçarem. E dar autonomia, dar liberdade. Eu costumo dizer que sou muito lema: liberdade com a máxima responsabilidade. Liberdade com a máxima responsabilidade. Muito bom. Exato. Sim, vamos gravar aí. Gravem e registrem essa frase: liberdade com a máxima responsabilidade. Sim. Na realidade, é tu dares a pessoas da tua equipa desafios. E depois perceber o que é que as pessoas fazem com os desafios, não é? Fazem muitas vezes esta pergunta, como é que tu queres que eu faça? Eu digo muitas vezes, diz-me tu como é que tu farias. Isto é muito importante, diz-me tu como é que tu farias. Porque às vezes nós fazemos as coisas há tanto tempo que já não conseguimos ver outras visões, outras perspectivas. E hoje eu gosto de ver outras perspectivas. As pessoas todas, de uma forma geral, dizem, as pessoas mais novas, isto agora já não é como antigamente, já não temos pessoas comprometidas na equipa. As pessoas mais novas têm outras coisas que nós devemos explorar. Exatamente. Não é? Perceber, não é? Perceber. Que podemos explorar. Que pessoas é que estão por trás de... Sim, e que podem dar e que podem acrescentar ao nosso negócio. Porque o nosso negócio, qualquer negócio, não vive com as nossas ideias. Exatamente, não é? Tem que evoluir. Tem que evoluir. Antes da pandemia, só dava formação presencial, comportamental. Achava que alguma vez era possível. Online. Isso é chato. Depois as pessoas não se comprometem. Não, e depois né? as pessoas. Mas isto não estou a perceber. Isto é formação comportamental. Soft skills. As pessoas têm que estar juntas. Têm que ver. Têm que ver, não é? Não. Isso só dá para formação técnica. Isso está bem. É com a comportamental. Não. Olha. Carla, vamos fazer-te aqui um desafio. Sim, este são perguntas rápidas. Só muito rápidas para passarmos aqui às nossas três perguntas finais. São perguntas muito rápidas. Então, assim, respondes bem rapidinho com uma frase. Não podes fazer mais. Não levas nota negativa. Tipo teste de personalidade. Exatamente. É um disco. É um discozinho. Então vá. O que é mais fácil nos negócios? Para mim, o que é mais fácil? Sim, o que é para ti, claro. É trabalhar com pessoas. Boa. Brutal. E o que é mais difícil nos negócios? O mais difícil para mim é ainda vender o meu produto. Ok. Boa. Qual é o negócio que nunca farias? Embora seja da área social, nunca faria um lar, por exemplo. Ok. Boa. Ok. E qual é que é o negócio que ainda te falta fazer? Oh, Ai. Muitos, muitos. Ui, isto então é aquela isso, pergunta isso é para os empreendedores. Então vai, essa... que é assim, isto não tem fim. Essa podem ser duas frases. Não, como quiseres. Acho que eu não tenho muita ambição de fazer um novo negócio, mas falta-me uma coisa muito importante e que está na altura, que é escrever um livro. E que eu quero. E portanto, isso não é negócio, mas faz parte daquilo que é a minha missão, que é através disso deixar. Já tenho uma filha. Exatamente. Portanto, já plantei árvores. Pronto, é o que te falta, é o que te falta. Sim, que sentes falta-me. Que é uma coisa que tens. Acho que dentro dos negócios falta muito ainda levar esta visão da liderança inspiradora. Sim, eu acho que tens de trabalhar. E é isso. Sim, yeah. E mais do que novos negócios, se calhar transformar negócios. Exatamente. Eu acho que tu tens tanto. E existe tanta necessidade dessa tua sabedoria e é tão compilada num livro, olha, força e começa a fazer isso já, porque acho que vais ajudar imensa gente. Sem dúvida nenhuma. Então vá, vamos ao nosso desafio final aqui com três perguntas, também assim, bem rapidinhas, que é para depois virarmos aqui a volta. Ai, faltou esta, está tudo certo. Faltou ainda aqui uma flash, que é partilha uma ideia de negócio que vai estar a bombar daqui por 50 anos. Algo que vai estar ao rubro daqui por 50 anos, segundo a tua visão. A educação, formação vão estar sempre a educação, a partilha, okay. Vão estar sempre ao rubro. Boa. Muito bem, ainda não tínhamos tido essa, exatamente, essa resposta. Está tudo certo. Então agora sim, vamos aqui às nossas perguntas finais. O que é que te coloca à beira de um ataque de nervos? Esta tinha que acontecer. Olha. A falta de verdade, transparência. Eu acho que são daquelas coisas que me colocam. Eu perceber que a pessoa não está a ser verdadeira ou transparente comigo coloca-me. A honestidade. Passas-te. Passo. Sim. Okay. Sim. Acima da honestidade. Sim. A honestidade podia é um dizer pilar. Coisas mais. Mas eu acho que é isto mesmo. Quando okay. Eu sinto que a pessoa não está a ser transparente, não lidar está a ser. Lidar com, com algo desonesto. Com a falta de verdade. Com a falta de verdade e transparência. Ok. Okay. Em tudo. Não é só nos negócios, em tudo. Sim. E como é que fazes para recuperar destes ataques de nervo? Quais são as tuas estratégias para a recuperação dos ataques de nervos? É assim, isto aprende-se, porque como Bell tipo 3, eu durante muito tempo, uma das características que mais me definiam era a impulsividade. Eu reagia tipo... Típico de um 3. De um 3, típico de um 3. Saiam da frente porque às vezes ainda tenho um bocadinho essas coisas. Hoje eu saio, não é? Tento sair, respirar fundo e há uma coisa que eu nunca faço. É, quando eu estou à beira de um ataque de nervos, eu digo sempre, tenho que pensar. Exato. Tenho que pensar. É uma estratégia que não vou responder agora, tenho que pensar. Exato. Sabe, nós falámos nisso. Estávamos a falar nisto há pouco. Porque estávamos a comentar exatamente que antes nós dávamos uma resposta imediata, mas que muitas vezes essa resposta imediata não era aquilo, não era a correta. Mesmo nós conseguíamos perceber claramente que a seguir que isto vai dar caca daqui por uns dias. Que já conseguimos. Parar e dizer, ok, eu ia fazer isto, mas deixa-me lá aqui sentar. Sim, e vamos pensar. Porque normalmente, quando nós ficamos, não é? Com esses reativos, não é? Nós gerimos com base nessa emoção, exato. Não é? Nessa emoção. E quando reagimos com base nessa emoção, não é? Nós vamos instalar a seguir um sentimento e por aí além, porque a emoção é aquilo que nós, nós estamos a. E o percebermos que emoção naquele momento e percebermos realmente isto está-me a pôr à beira do ataque de nervos e parares, é o primeiro princípio para a seguir não te arrependeres daquilo que disseste, da porcaria que disseste, não é? Exatamente. Ainda já saiu, não é? Exato, já está. Eu já sabia. Saiu. E agora já temos o sexto sentido. Não era isto, não é? O tipo, sexto sentido também já está a trabalhar e diz assim... Já estamos a ver. E então, às vezes para pessoas muito impulsivas, não é? O... o não responder logo parece que até, ah, isto é fraqueza, agora não vou responder, não. Mas é sabedoria, às vezes é sabedoria. É, eu acho que é muito mais sabedoria do que fraqueza. Isso. Não aconteceu aos 20 nem aos 30. Agora já tenho que pensar e pôr, eu costumo dizer que às vezes ponho aquela, e digo isto a todas as pessoas, temos que pôr aquela bolha de proteção, não é? Como se tivesse uma bolhinha e perceber que a maior parte das coisas que nos geram essas emoções às vezes não são connosco. Eu digo isto muito na parte da comunicação, não é? Quando alguém nos responde mal, nos faz alguma coisa, não é? Quando alguém... Às vezes não é connosco, é mais com essa pessoa, ou essa pessoa está chateada, e às vezes temos que pôr essa bolinha e não levar isso. E esse é o principal desafio. É, também não é? Aquela velha história, mesmo. Se nós conhecermos um bocadinho da vida das pessoas, também as respeitamos mais, não é? Acho que isto está tudo ligado, as ações e o comportamento está muito ligado com aquilo que estão a viver naquele momento, ou que viveram. Não é desculpa, não serve desculpa. Sim, não serve desculpa para todos os comportamentos, mas sim. Nós conseguimos ter mais empatia por o outro. Ok. E agora, Carla, se pudesses voltar assim em modo borboleta, qualquer coisa assim, ao ouvido da Carla, que tinha 18 anos, no dia do seu aniversário, não sei se te lembras ou não, também temos estado aqui a descobrir coisas bonitas dos aniversários. O que é que tu lhe dizias, Carla? Claramente lhe diria para aproveitar mais a vida, que a vida não é só trabalho, a vida é muito mais do que isso, é muito mais, é muito maior. O nosso sucesso não se define pelo sucesso dos nossos negócios. O nosso sucesso define-se pelo nosso equilíbrio, pelo nosso bem-estar. E gostava de ter viajado mais. Gostava de ter viajado muito mais. Gostava de ter passado muito mais tempo com a minha família. Gostava de... Se calhar perdi muito tempo. Muitos momentos muito bonitos com a minha filha, que agora tem 16 anos. Que agora tento recuperar antes dela ir embora. Portanto, diria para viver menos o trabalho, e mais a vida. E talvez se eu tivesse feito, também tivesse sido ainda muito melhor no trabalho. Sim. Exato. Não, foi um bom conselho, não só para a tua Carla, 18 anos, mas para todos nós e para quem nos possa estar a ver e ouvir. Porque acho que é mesmo um grande desafio dos empreendedores e empresários conseguirem manter esse equilíbrio e às vezes dividir e parar onde é que termina, onde é que começa e onde é que acaba o nosso trabalho, não é? Eu sou solidária com essas tuas palavras, porque efetivamente ressoam muito na minha vida. E também é mesmo isto. Ninguém nos disse que... E nós não sabíamos que não era para ser assim tanto, com tanta intensidade, as coisas que podem ser bem mais leves. E isto tira-nos um peso de cima gigante. E nós conseguimos estar muito mais plenas, não é? Mas como tudo, faz parte do caminho. Olha, mas aí está. Sim. Voltamos à mesma coisa. É o caminho. Eu acho que se chegarmos ao autoconhecimento, conseguimos chegar mais cedo chegar mais cedo aí e conseguir perceber o que é que queremos e o que é que não queremos e como é que queremos viver. Até porque se nós vivermos as outras áreas da nossa vida com a mesma intensidade com que se calhar vivemos o trabalho, o autoconhecimento vem naturalmente, não é? Exato. Vem naturalmente. Agora, o facto é que muitas vezes o ser empresário, não é? É como se tu fosses... Motor. Sim, e fosses valorizado por aquilo que tu fazes e tens de estar sempre a fazer. Tens de ser um fazedor. Sempre no ativo. E nós não somos definidos pelo que fazemos, mas nós somos definidos pelo que somos. Mesmo. E quando perguntam, já agora deixem-me, porque eu acho que é muito importante nós em Portugal, quando dizemos, as primeiras perguntas que nós fazemos quando conhecemos alguém é: então, e o que é que fazes? É, exatamente. Vamos ver, isso culturalmente, não é? Está muito fino logo, não é? Ainda muito presente. Vai condicionar logo à partida, mesmo inconscientemente, não é? O que é que tu estamos achando daquela pessoa? Não te perguntam quem és tu, não é? E mesmo quando perguntam quem és tu, a pessoa vai dizer o quê? O que faz? Pois é, como se fosse definido pelo que faz. Eu sou aqui, vivo aqui e faço não sei o quê. Hoje ainda continuo a ser aquela menina, não é? tem muitos sonhos, não é? Lá na minha equipa dizem que eu tenho muita energia, muitos pensamentos ao mesmo tempo, não é? E estou sempre, porque realmente tenho esse lado muito de querer estar sempre a fazer coisas, mas de ter sonhos que vão de encontro com a minha realização, daquilo que eu sou. Exato. Realizar os sonhos, mas ter tempo para viver, viver a vida. Viver, não é? Eu acho que é esse, para viver a vida e tudo. Para viver os sonhos. A vida. Uma vez houve alguém que me disse que o dia tinha 24 horas. 8 para trabalhar, 8 para descansar e 8 para nos divertirmos. Exatamente. Eu acho que isto... É bastante tempo. Eu acho que isto é equilibrado. É equilibrado. Não é bastante, é equilibrado. A questão é que muitas vezes nós trabalhamos 8 horas e nas 8 que devíamos estar a divertir, ou com a nossa família, a nossa cabeça está no outro lado, ou no tempo que devíamos estar. E não somos rigorosos com esse equilíbrio. E o nosso corpo, quando fisicamente precisa. Exatamente. E é um bom 8-8-8. Exatamente. E há muito tempo. É dito assim. É super, dá super mais que tempo para ir ao ginásio, uhum. para ir aqui e para ir ali. Prometem ficar 8 horas em casa, sem luz e sem internet e vão ver que é muito tempo. Opa, é muito tempo. É muito tempo. Não é? Sem contar que vão ver que é muito tempo. Para mentes ativas, assim é como muito tempo. Para mentes ativas, isso é um terror. É. Então vamos colocar agora aqui do teu lado para fazeres uma pergunta à minha Ruth. Uma cada que tu uma. Quiseres. Sim. Olha, então eu vou começar por perguntar à Ruth, não é? Porque a Ruth tem um projeto que para mim e que ela defende assim de uma forma como eu nunca vi, não é? Que é a questão da imigração consciente e de. E de... Ai, tu vais-me. Isto está a prometer. E portanto, eu conheço a sensibilidade dela. Eu vou-te perguntar qual foi para ti a situação mais difícil, porque eu acredito que tenhas tido várias, em termos humanos, que te fez muitas vezes equacionar. Olha, tenho que fazer aqui um bocado. Eu gosto de colocar as pessoas fora. Como fez equacionar? Desculpa. Equacionar e te fez colocar. Muitas coisas em causa. Sem sombra de dúvidas, foi a forma como já vi pessoas serem tratadas. E pensei muito, assisti a uma situação já há muitos anos, se calhar há 10, 12, nessa volta. Não existia, nem há 10, 12 anos atrás, parece que é uma coisa muito recente, mas em que a legislação ainda estava e que havia muito poucos trabalhadores estrangeiros em Portugal e também que a legislação não estava assim tão elaborada no sentido da proteção social e da proteção de pessoas. E então assistia a várias uma forma muito desonesta de tratar imigrantes, que foi, tínhamos uns clientes e esses clientes iam receber trabalhadores e quando nós chegamos ao local com os trabalhadores que tinham acabado de chegar do avião, que vinham de Lisboa diretamente para a empresa, para a Quinta, era um armazém sem casas de banho, com camas espalhadas por todo o armazém e dois latões para fazerem fogo, porque era no inverno e era a forma de se aquecerem, então aquelas pessoas colocaram lá dois latões para fazerem fogo. Foi das piores coisas que eu vi na minha vida e foi uma coisa muito transformadora, porque eu era estava há muito pouco tempo também na empresa e disse, eles não ficam aqui, e bati pé e eles não ficam aqui e conseguimos encontrar outra solução para as pessoas. Alojamos, inclusive, nesse dia, pessoas em residenciais e em hotéis. E no outro dia tomamos uma atitude e colocamos-los noutros clientes que ofereciam melhores condições. E essa foi, para mim, a coisa mais difícil de gerir. Como é que um ser humano consegue colocar outros naquelas condições? Eram 30 pessoas. Acho que foi aqui que me começou a ferver isto tudo, da forma como as pessoas tratavam os imigrantes, e comecei a ser também uma espécie de embaixadora neste tema. Modificou a minha visão, sim, muito. Foi esta parte. Partilha parabéns, fantástica. Parabéns por seres assim, essa mulher. Exatamente. Que está obrigada. A tentar dar não voz. Não tivesse eu aqui do Diário Minha Extraordinária. Pronto, aguenta mais um pouco. Está quase, está tá quase. Eu hoje tinha a missão de lhe pôr uma lágrima no olho. Pois, já vimos que sim. Eu sabia. Ela vai me tramar na última. Boa, agora sou eu, estou à espera. Vamos lá, Carla. Olha, Margarida, ser mulher empresária, às vezes ainda nos deixa com muitas dúvidas sobre a nossa imagem, sobre se podemos fazer isto ou aquilo. Vou partilhar contigo que um dia destes houve um comentário de alguém num vídeo meu, porque eu tinha um decote maior. Diz-me, diz-me, achas que isto faz sentido? Como é que tu lidas, como é que nós podemos lidar com o facto de sermos mulheres sem deixar de ser nós e não estar constrangidas com esta área, às vezes, de que temos que vestir o fatinho, não é? Exato. Para sermos reconhecidas como ter rigor e qualidade. Olha, Carla, obrigadíssima por essa pergunta, porque é muito também, passa muito pelo meu trabalho, passar esta confiança e esta mensagem e as mulheres perceberem, primeiro que tudo, perceberem que a roupa não é só roupa, ok? A roupa é o que nós conseguimos, é um instrumento, é uma ferramenta que nós temos, que nos permite colocar-nos numa posição muito mais confortável, conseguir levar a nossa autoestima a outro nível e conseguir demonstrar aos outros o nosso potencial. Isto é o poder da roupa, ok? Esqueçam banalidades, a roupa não é... e sabes que eu neste mercado sinto-me às vezes um bocadinho... não é não reconhecida, mas as pessoas... uma loja de roupa, é roupa. Não se dá o devido valor e a importância. São trapos, não é mesmo? São trapos, é. Exato. São trapos, qualquer pessoa... É. E não é, ponto. E portanto, se nós... Sejas empresária ou não, sejas... E aqui posso abrir claro. este leque. Porque é importante para uma empresária, sim, porque lidamos com outras pessoas, precisamos de passar uma imagem e conta. Caramba, se tu chegares a uma reunião e fores dar uma formação a uma equipa, numa empresa, e se tu chegares lá com umas calças de ganga rasgadas, com, com, como é que se diz, cintura descaída e um top, não sei o quê, pá, a primeira impressão que vão ter de ti, tu podes ser excelente, uma excelente formadora. E atenção que não temos que andar todas de fato... E lábio vermelho e uma bolsa, não sei como. Não sei. Não, lábio vermelho é um lábio vermelho. Mas perceberam a ideia? É, não precisa de ser, não precisas de ir com um fato tradicional, o que for. Mas claro que a tua imagem vai contar e vai passar automaticamente a tua competência. E é preciso seres inteligente a vestir-te, sem dúvida. Porque isso vai permitir que tu possas mostrar um bocadinho da tua essência, reforçar a tua elegância e reforçar a tua competência. Portanto, aconselho a todas as mulheres a terem esse cuidado e terem essa confiança. Se ficas confortável, se é confortável para ti, se tens essa segurança e se gostas do que vês, atenção, tens que adequar, não é? Tens que adequar ao espaço onde tu estás. Eu posso gostar muito de andar de biquíni, não vou... Para uma entrevista de biquíni, não é? Mas se tu estás confortável com os teus decotes, se tu te sentes bem e se achas que é adequado, acho que tudo o que nós não devemos fazer é mudar o que quer que seja por algum comentário que exista nas redes sociais. Isto é tão triste. Mas sabes que eu levo isso com uma... Com uma leveza tu extrema. Estás habituada a fazer diretos todas as semanas. Tu levas isso com leveza, claro que sim. Tu és uma mulher de internet. Eu acho que também nós não. Isso são questões, até porque normalmente não é? Como se costuma dizer, quem faz comentários depreciativos nunca vai ser nosso cliente, nem a nossa amiga. Mas olha, eu gostei muito de uma coisa que tu disseste aí, portanto vou só gravar depois para mandar para o meu marido, que é aquela parte, que aquela peça não é só mais uma peça, não é? Porque compro, eu chego lá, não tem já um igual, não é igual a... Mas nós percebemos porque é que aquele detalhe às vezes é importante e porque é que nós compramos. Eu acho que isso é muito importante. Eu deixo aqui um desafio: experimentem, e digo muitas vezes até às minhas clientes, pá, de manhã, um dia que vocês não se sintam tão bem, que não vos apeteça ir, pá, vão buscar a peça que vocês, e aqui não pode haver pudor. Não é a peça que vocês mais gostem, é a peça que vos faz sentir mais sensuais. Sim. Mais não é mais bonitas, isso é, não é mais bonitas ou mais até elegantes, tudo bem, mas é sensuais. Porque nós, se nós nos sentirmos sensuais, vamos nos sentir mais seguras. É verdade. E vamos conseguir estar muito mais confiantes em qualquer tarefa, em qualquer situação onde vamos estar. Sabes, Margarida, que eu às vezes, não sei, as pessoas, há pessoas que eu acho que são, mesmo na roupa, são super organizadas, sabes, têm aquilo tudo. Eu não sou assim. E há uma coisa que eu tenho muita dificuldade, partilho convosco, porque às vezes, mesmo, não sei se acontece com outras mulheres, é que há pessoas que dizem, eu deixo sempre a roupa preparada para a semana toda ou no dia antes. Eu nunca consigo fazer isso. Porque às vezes eu penso, ainda hoje estava a pensar, bem, o que é que eu vou vestir amanhã? O que apetece? É um bocadinho isso. Dependa da forma como, não é? Olha, como apetece. É como me dizem às vezes, olha, prepara, faz logo fotografias para pôr. Eu digo, não consigo, porque eu tenho que sentir naquele dia o que é que me está a apetecer, o que é que me vai fazer. Portanto, não consigo fotografar 20 looks. E daria menos trabalho, percebes, mas e isso também acho que é o que diferencia a minha marca, é um bocadinho, porque é o real. Se está de chuva ou se está não sei o quê, vou fazer um look que vai ajudar a inspirar a tu escolheres a tua roupa amanhã. Não é? Não vou fazer uma coisa e que eu sinta que naquela altura é o que faz sentido. Pronto, já não sou desorganizada, não. E aí está, porque se acordarmos também um bocadinho mais em baixo, vai fazer diferença irmos escolher aquela peça. Mas experimenta. Eu antes fazia isso, eu organizava assim para a semana, depois deixei de fazer, porque sentia-me contrariada com aquilo que estava à minha espera naquele dia. Deus me livre. Não era isso que eu queria, e então, mas isto não estou a pagar nenhuma promessa, e então acabei com esse sistema. Mas é um bocadinho assim. Olha, Carla, ficaríamos aqui horas à conversa. Muito bom. Pronto, é sempre bom estar com pessoas que também passam por os mesmos dilemas que nós, que é esse o nosso objetivo do podcast, também conseguir transmitir a todos os empresários que não são só eles, não estão sozinhos, e foi por isso que criámos isto. Empresárias à beira do ataque de nervos. Foi uma dor, era uma dor. Era uma dor, e para não estarmos todos sozinhos, estamos todos juntos, ao fim e ao cabo, mesmo sendo de áreas diferentes, acabamos todos por passar pelas mesmas coisas, e nós queremos dar aqui visibilidade a negócios extraordinários, a pessoas extraordinárias. E que nos ajudam a reforçar e a sentir que não estamos sozinhos e que estamos todos. Por último, Carla, tens algum projeto que queiras falar um bocadinho, levantar aqui um bocadinho o véu de alguma coisa que estejas a fazer agora? Posso partilhar convosco. Eu durante muito tempo trabalhei muito a formação mais empresarial em equipas, não é? Portanto, em empresas. E agora estou a preparar o meu primeiro programa de liderança, dentro desta liderança inspiradora, mais abrangente, e para pessoas que querem desenvolver, e portanto, novidades no final do ano. Vamos ter um programa de liderança. Não te esqueças do livro. Sim, e o livro, a inspiração. Vamos lá estar na primeira fila a pedir o autógrafo. Agora em breve também. Muito obrigada. Muito obrigada, Carla. Foi um prazer imenso. Obrigada. Prazer imenso falar contigo. Trouxeste-me tantas coisas boas aqui à nossa conversa, e perceber que isto pode fazer também sentido nas outras pessoas. pessoas que vão ouvir também é... Sim, é isso. É isso. É sempre muito inspirador para nós conseguirmos ser esta ponte. Desde, às vezes, eu digo isto muitas vezes, nós partilharmos aquilo que sabemos, desde que a gente chega a uma pessoa... Não. Não é? E consiga fazer uma pequena transformação, já valeu a pena. Mesmo, mesmo. E até porque essa transformação pode transformar outra e outra e outra. E nós vivemos aqui nestes circuitos todos. É mesmo. Estamos todos ligados. Obrigada, Carla. Obrigada, Carla.